Agora você vai ter que escolher, ou ela ou eu. Sua ausência agora fez sentido ao ler a mensagem no seu celular, marcando a hora exata e o lugar onde deveriam se encontrar. Minha intuição falou mais alto: vim conhecer essa mulher. Ela também foi enganada, a amante a mal amado. Encontrou a dois, virou a três. Com essa farsa também me enganava, com suas mentiras me usou. Já sei que não sou a única em sua cama que te chama de amor. E hoje descobrimos a verdade, foi ela quem contou pra mim. Sua máscara caiu, dois corações você partiu, de frente eu, ela e você. Tem que escolher se vai ficar com ela ou comigo. Não sou mulher pra dividir marido. Tem que escolher. Ferir dois corações não tem sentido. Eu e ela, você enganou. A história acabou e você foi o bandido. Agora você tá perdido. Cabine dupla e dá-lhe sofrência. Com essa face eu também me enganava, com suas mentiras me usou. Já sei que não sou a única em sua cama que te chama de amor. Hoje descobrimos a verdade, foi ela quem contou pra mim. Sua máscara caiu, dois corações você partiu, de frente eu, ela e você. Tem que escolher se vai ficar com ela ou comigo. Tem que escolher. Não sou mulher pra dividir marido. Que escolher. Ferir dois corações não tem sentido. Eu e ela, você enganou. A história acabou e você foi o bandido. Tem que escolher se vai ficar com ela ou comigo. Tem que escolher. Não sou mulher pra dividir marido. Tem que escolher. Ferir dois corações.